acho que o Armando Batista vai ficar puto com a gente. Por que você acha que o Armando... Já é o segundo DVD que a gente estraga as músicas dele. Problema dele também. Não, não, o problema é meu, que eu sou vizinho dele. Tô fudido, bicho. Te esquecer. Quando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz. Se amor um pouquinho, esquecer você nem pensar. E quando eu tentar, eu morra sozinho. Ah, bom demais, moleque. Pensa no trem. Se não puder esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, o meu coração vai ouvir. Esquecer difícil demais, ninguém é capaz. Se amou um pouquinho, esquecer você nem pensar. E quando eu...